caso a identidade é bem portuguesa, Gutanaki saiu em 2010 o álbum de estreia, homónimo, lançamento pela Meio Fumado Blues. Gutanaki a rodar no À Escuta, abertura da edição de hoje, domingos 9-10, repete de quarta para quinta-feira, a partir da meia-noite. Margarida é o tema de eleição do À Escuta deste álbum homónimo, lançamento no ano de 2010. Chama-se Margarida, é um dos temas que integra o primeiro álbum homónimo de Gutanaki, saiu no ano de 2010, lançamento pela Meio Fumado. A novidade que nos trazem é Caixa, uma versão diferente, é isso mesmo. O Caixa é um tema que integra este álbum e surge agora para descarregar completamente a Paula em meiofumado.com, uma versão diferente da Caixa. É o, então, a novidade de Gutanaki, eles que prometem outras novidades para breve. É passar por meiofumado.com, uma versão diferente da caixa. É este o título do tema que se escuta também agora no À Escuta. Boa noite. Diferente da caixa, o nome diz exatamente tudo. Mais recente novidade de Gutanaki, disponível gratuitamente em meiofumado.com. Passamos para Miúda. Ela é Mel, Pedro Pupo, a quem se junta Tiago Tencour e ainda Fred Ferreira na bateria. Fluxo das Flores, Miúda no À Escuta. Fundo do mar, que se abrem desguiando a mais bela passarela. Fluxo das Flores é um dos 7 temas que integra o álbum EP, isto é, homónimo de Miúda, álbum de estreia, trabalho de estreia, lançamento pela Ótimos Discos, aí também disponível gratuitamente. Pedro Pupo, Mel, juntam-se ainda aos dois, Fred Ferreira na bateria e Tiago Betancourt, é então Miúda, trabalho que nos agrada bastante. Com Quem Eu Quero foi o primeiro avanço deste EP e é também o primeiro videoclipe de Miúda. Com Quem Eu Quero. Quando alguém me diz para estar quieta, sinto algo que devo mexer-me. E sempre que era para estar calada, levantei-me e falei. Nunca fui de aceitar que as coisas são como são. Nem visto roupa que faça com que desapareça. Nunca fui de ir por onde os outros vão. E saio à rua não sabendo bem a direção. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Que não posso ir. O que deve ser feito a mim não faz sentido. Se os telhados caírem na rua, quero estar nua. Nada a esconder, nada a proteger. Sou o que tu queres e não queres ter. Aquilo que odeias e temes perder. E todas as coisas que possas dizer não vão convencer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Com quem eu quero. Com quem eu quero. Com quem eu quero. Com quem eu quero. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Descontração é um dos termos que encontramos para definir este primeiro trabalho de Miúda, disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt. Passamos para o Reagan, eles que estão de volta às edições discográficas, estão aí à porta os concertos de apresentação, próximo dia 17, Lux em Lisboa, 22 passam por Coimbra, 23 acerte em Tondela e dia 24 é altura do Hard Club do Porto. É então os concertos de apresentação do novo álbum de Reagan. Don't You Wanna Dance é então o primeiro single retirado deste trabalho. Uma questão a qual a resposta será com certeza que sim. The world I wanna see through your eyes. Cause your eyes see so much more than mine. And they're smiling all the time. I don't you wanna dance. Cause tonight we have that chance. And baby, I don't you wanna dance. Oh, with me. Yeah. Don't You Wanna Dance é o primeiro avanço para o regresso às edições discográficas de Reagan. Concertos de apresentação já para breve. Escuta na ruafm.blogspot.com. Como sempre, blog muito bem atualizado, diga-se passagem. É só mesmo passar por lá. Escuta na ruafm.blogspot.com. Capicua lança agora também o primeiro longa duração, igualmente como Miúda, pela Ótimos Discos, ótimos.blitz.pt, está lá disponível gratuitamente. Primeiro dia é o que se escuta. Como todas as mulheres, quero sentir que sou diferente. Como todas as mulheres, ei, ei, ah, 28 e um copo meio cheio, um corpo meio feio, do Porto por inteiro. Eu faço vida solitária, tendo companhia. Acho que sou celibatária, mas ninguém diria. Durante um dia faço coisas. E ah, não me perguntes, eu faço coisas. Não tenho uma vida interessante, nem preciso, nem sequer faço por isso. Acho que estou fora de moda. E agradeço porque não sou adereço desse gueto alternativo que passou a ser a norma. Eu sou pirosa como o baby dá-me corda. E o cor-de-rosa fica bem à minha volta. Falo demais, tive uma infância feliz. Sou dona do meu nariz e tento confiar na vida. Mas não empurro o meu futuro com a barriga. E há muita coisa neste mundo que me intriga. Eu quero a vida como no primeiro dia. Cada dia como no primeiro dia. Viver a vida como no primeiro dia. Como no primeiro dia. É, eu quero a vida como no primeiro dia. Cada dia como no primeiro dia. Viver a vida como no primeiro dia. Como no primeiro dia. Faço rap por costa, essa é a única razão. Ganho menos do que gasto e não gosto. Exposição e desgosto, a posição de dar explicação. Vou atraso do álbum e da edição. Vai sair quando houver mais coisas a dizer. Vai sair se tiver tempo para o fazer. Vai sair quando der, se a gente quiser. Obrigada, mas isso não te sei dizer. A folha em branco assola, no banco não joga a bola. O tempo avança, já não sou criança. Está quase a passar da hora. Duvido da escrita e se alguém tem pica para ouvir o que me dita a bique. Estou quase nos 30 e para gastar tinta é bom que se justifique. É bom que alguém goste, que preste, que mostre que é uma aposta forte. Fazer o que gosto com dom e com dor e com esforço e com conforto e uma boa dose de sorte. Eu quero a vida como no primeiro dia. Cada dia como no primeiro dia. Viver a vida como no primeiro dia. Como no primeiro dia. É, eu quero a vida como no primeiro dia. Cada dia como no primeiro dia. Viver a vida como no primeiro dia. Como no primeiro dia. Já tenho tamanho, mas ainda não sou grande. Não sei o que quero, nem para onde vou. Quando eu for grande, quero ser só como eu sou. Nem cética, nem indiferente. Ingênua e sem técnica de vidente. É evidente que a vida é surpreendente. Nisso sou previdente, não pretendo ficar dormindo. Sem pintete, tampete, na vida, no rap. Sem não vale a pena, o limite é o teto. Esse é o manifesto, manter intacto contra todo o resto. A ingenuidade do olhar e do gesto. E em qualquer idade acordar no meu berço. Yeah, como no primeiro dia. É, como no primeiro dia. Ei, eu quero a vida como no primeiro dia. Cada dia como no primeiro dia. Viver a vida como no primeiro dia. Como no primeiro dia. É, eu quero a vida como no primeiro dia. Cada dia como no primeiro dia. Viver a vida como no primeiro dia. Como no primeiro dia. Capicua não morre, é o recomeço. Não dá o mote para o retrocesso. Se há boicote, vira do avesso. Partindo o moço, escreve no gesso. Capicua não morre, é o recomeço. Não dá o mote para o retrocesso. Se há boicote, vira do avesso. Partindo o moço, escreve no gesso. É este o primeiro dia de Capicua, primeiro longa duração, também ele disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt. E continuamos pelo Porto com Capicua, Maria Capaz. Foi este, em tempos, o primeiro avanço para este primeiro álbum de Capicua no À Escuta. Sou comandante da guerrilha cor-de-rosa. resposta para a história. Faço prova dessa escória. Que a coça a micose e quer glória. Que é escola, eu dou-te, cala a boca e ouve. Isto implica compromisso e um full time é pouco. Eu dou um litro, tiro isto do físico, sai do corpo e filtro com o espírito crítico típico do Porto. Oh, tá tudo louco. Lamento as voltas aos tropas, cada um pior que o outro. Oh, tá tudo louco. Não me comparam com eles, mas eles são muito bom. Com eles pelos cabelos, por dizerem mal do jogo. O rap é assim tão relos, muda de estilo para outro. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Quando disse que disse, vieram para o piquenique. Tem muito apetite, dançamos chique to chique. Mas no fim eu já disse, contigo não há bife. Eu não dou asa convite, eu só carrego delete. Mando calar esse frio com muita sede no poste. Mando o papá no elevite, entrego ao papá no bote. É que eu passo, não passo fit. Esse teu tico da snobe é que eu desfaço. E não faço por mim, mas é assim o hipote. Leva estampa tipo Tupperware. Não sou mulher para aturar dreads com bugs no software. Tua rima é oca, tu não fazes rap. Tocas brinda de boca. Só esse teu ego ocupa-te a cama toda. Para ti quatro palavras, muita broa, muita sopa. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Aqui fresca, vira frígida, duvida, estás em dívida. Meu rap trava línguas de tristes tipos à míngua. Desiste, sou o Júlia. Calo voz aguda como Úrsula. Fica surda, muda como a última. Eu sou a única, escrevem o meu nome com maiúsculas. Aqui as tuas letras são minúsculas. Espinhas na cueca, a sueca escatológica. Teu rap é uma merda, mega pegada ecológica. Insiste em ser o cúmulo. Nesta gravação eu gravo a pedra do teu túmulo. Sou como um skater, cada queda é um estímulo. Dar o máximo é o mínimo. O máximo é o mínimo. MC é Maria Capaz. MC é Maria Capaz. Maria Capaz. MC é Maria Capaz. MC é Maria Capaz. Maria Capaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Ela é MC, ela é Maria Capaz, é sim Capicua, primeiro longa duração, disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt. Quem tem novidades são os Corsage, Adeus Europa. Este é o novo single de Corsage, eles que em março de 2009 lançaram o primeiro longa duração, depois disso em 2010 saem Rádio EP. Rádio EP porquê? Porque é um EP que foi gravado ao vivo nos estúdios da Rádio Radar. E agora surge este novo avanço, Adeus Europa, Corsage, a rodar também aqui no À Escuta. Punhaladas, rei. Pisar na besta. Adeus Europa, é este o primeiro avanço para o terceiro registro de Corsage. Intitula-se Música Bipolar Portuguesa, ainda sem data de lançamento prevista. Passamos para The Glockenwise, é assim que viajamos. Novamente até ao norte, desta feita até Barcelos. Building Waves saiu em janeiro de 2011, álbum ainda eleito pelo Ascuta como um dos melhores lançamentos do ano passado. The Glockenwise para ouvir são duas quase de seguida. The Glockenwise, era tão bom tê-los cá em baixo por uma primeira vez. 2012 é ano de festa para os Ex-Wife. É verdade, 10 anos de Ex-Wife para comemorar durante este 2012. Infectious Affectional, o mais recente lançamento, saiu em 2011 e integra também a lista do Ascuta como melhores lançamentos do ano passado. O primeiro concerto de celebração deste décimo aniversário, diga-se assim, tem lugar já no próximo dia 21 de abril na sala TMN ao vivo. Por aqui, take Kit on Me, uma das nossas seleções de Infectious Affectional. Ex-Wife no Ascuta. Take It On Me, Ex-Wife, Infectious Affectional, saiu em 2011 e este 2012 é ano de comemoração, 10 anos de Ex-Wife. Useless, The Beast, saiu em 2009 para ouvir no Ascuta, temas que nos enchem completamente a alma. We'll be right back. must be having fun. The less we say about it, the better. Make it up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing's wrong. Nothing. But I guess I'm already there. I come home. She lifted up her wings. Guess that this must be the place. I can't tell one from another. Did I find you or you found me? There was a time before we were born. If someone asked, this is where I'll be. This Must Be The Place é para o EP, disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt. São eles os Youthless e no domingo passado dissemos que já tínhamos assim muita saudade de os ver ao vivo. E é bem verdade, se bem que nós temos uma história, algo em comum, portanto, eles estiveram no palco rua há 2 anos atrás e foi a Sónia Rosa, era a responsável por acompanhar as bandas do nosso palco e no último dia, no dia deles, tive que ser eu e então tudo correu mal, não foi por minha causa, não foi por culpa da rua, não foi por nada, desde trocas de hotéis, desde problemas com o jantar, até chegarmos em cima da hora para o concerto e afinal estar tudo atrasado, termos que andar efetivamente os 3 em cima do palco rua a limpar tudo porque tinha chovido e a bateria, os amplificadores, ficou tudo completamente encharcado, mas eles são uns queridos e deram assim um espetáculo completamente explosivo, diga-se mesmo, de encerramento do palco rua há 2 anos atrás. Eles agora têm novidades. Chama-se Monsta e é um novo tema de Youthless que nunca foi editado devidamente. Já tem direito a videoclip, onde inclusive se encontram imagens desse concerto que eu vos falava do palco Rua Monstra. É editado digitalmente este mês de março pela Enxofada e é um tema remisturado nesta altura por Chris Common. E o Flex com Monstra no À Escuta. Don't do it. Monstra, novidade de Youthless, faz parte então da carreira musical da banda, mas só agora é devidamente editada, remasterizada, nesta altura por Chris Common e lançada durante este mês de março pela Enxofada. Passamos para Paus, muito mais gente, é assim a altura do adeus. A escuta na rufm.blogspot.com, é aí que está toda a informação disponível relativamente à música portuguesa, ou então a escuta na rufm.podomatic.com, é o sítio onde é possível descarregar e ouvir os nossos programas. Repetição de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite. Fiquem bem, uma ótima noite, uma ótima semana, até domingo. Tchau, tchau. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras.